Temos um tema bastante importante, que é sobre humildade. Humildade. Isso aí faz pesar fundo no nosso coração, sobre a questão da humildade. Existe um texto, dois textos, que fazem parte do capítulo, eu não me lembro o capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, e já começa dizendo assim que as duas principais chagas da nossa humanidade é o orgulho e o egoísmo. E depois, logo depois, vem outro texto que fala sobre a humildade. É totalmente contrário, né? Então, o orgulho e o egoísmo fazem parte, infelizmente, fazem parte de nossas existências. Por quê? Não que nós sejamos totalmente culpados, um pouco nós somos culpados, sim, porque dentro de nós está escrito a palavra orgulho, dentro de nós está escrito a palavra egoísmo. Mas isso vem instintivamente desde os tempos de outrora, quando nós precisávamos agir dessa forma. Nós precisávamos agir, às vezes, para a nossa defesa própria, para a nossa sobrevivência, com orgulho ou com egoísmo. De segurar mais alimento para nós e menos para os outros, porque sob a pena de nós morrermos de fome. Isso prova e comprova o fato, que não é princípio, mas é um fato tal, que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Provas e expiações. A prova está aí, da provação que nós tivemos essa semana sobre a questão desses desastres naturais que aconteceram aqui na nossa cidade, cidades vizinhas, no interior da nossa cidade. Enfim, eu acho que foi uma meia dúzia, ou quem sabe até mais, de cidades, pequenas cidades, que têm como economia principal a produção de hortifruti granjeiros e de uva, a uva, né, a videira. Né. E nós percebemos que, eu trabalho com o público, eu trabalho no comércio, e realmente eu vi fotografias, eu vi, digamos assim, fatos, vi não, presenciei, fotografias, e a fotografia é um fato, porque está olhando, da destruição que ocorreu aqui. O que acontece com isso? É uma prova. E, mais uma vez, é uma prova de que estamos num mundo de provas e expiações. Infelizmente, por quê? É uma catástrofe natural. Em alguns locais, essas coisas acontecem tirando vidas. Nós aqui tivemos a felicidade que foram só danos materiais. Em outros locais, às vezes, numa tempestade dessas, desencarnam pessoas. Temos sorte? Temos nós aqui privilégios com isso? Não sabemos. Nós não sabemos. O fato é que aconteceu. E nós somos humildes o suficiente de dizer assim, foi a vontade de Deus? Será que temos a humildade, já que hoje aqui o tema é humildade, será que nós temos a humildade suficiente? Na minha casa entrou um monte de água. No meu serviço também entrou um monte de água. Os danos foram mínimos. E se fossem maiores, eu acionava o seguro. Quer dizer, nós temos uma certa segurança. Mas e as pessoas que perderam tudo, meu Deus, e que não tem seguro, que não tem nada? Será que essas pessoas, elas têm a humildade suficiente de dizer foi a vontade de Deus? Ou se revoltaram com Deus, com Jesus, e disseram assim, vou cortar fora tudo, que nenhuma pessoa me falou ontem. Taio do tutto. Vocês sabem o que é italiano? taio do tuto. Corto fora as pareiras, corto fora as macieiras, os pessegueiros, a ameixeira, taio tuto. Revoltada. Extremamente revoltada com todos e com todo mundo. E ainda ele tinha que comprar uma bateria porque a máquina não funcionava. Mas isso ainda tinha que fazer, né? Bom, que eu trabalho nesse ramo. Então vejam bem, existem alguns que talvez por sua educação religiosa, sua educação até ética e moral que vieram dos pais, ensinaram a relevar. As ensinaram, digamos assim, bom, foi a vontade de Deus, vamos botar a cabeça para cima, vamos dar a volta por cima e vamos tentar novamente, que o ano que vem é outro ano, outro ano é outro ano, e a vida não vai acabar agora. Afinal das contas, o mundo, a vida continua. Não morreu ninguém. Ótimo. Perdas materiais? Bom, esses dias meu filho, por incrível que pareça, bateu o carro dele, deu PT. Mas a minha neta ficou bem, meu filho ficou bem e minha nora ficaram bem. Ótimo, beleza. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus por não ter tido nenhum dano físico, principalmente com a minha neta de 2 anos. A humildade. Quando é que vai se desenvolver a humildade dentro de nós? Aí vocês, eu quero que vocês entendam de quanto tempo vai demorar ainda para que nós soframos ou nós tenhamos a graça, nós aqui dessa turma aqui, eu acho que, eu não enquanto, os mais jovens talvez, as crianças aí vão ter a graça de ver uma transformação natural do nosso planeta, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Até que nós não tivermos a humildade suficiente em todo o planeta, gente. Não é só aqui em Flores da Cunha, Nova Pádua, Campestre da Serra, Farroupilha, Caxias do Sul. Não, não é só aqui, Tônio Prado. Não, é em todo o planeta. Quando é que 100% dessas pessoas que vivem no nosso planeta, que são em torno de 7 bilhões e poucos de pessoas, de seres encarnados, vão realmente ter a humildade de dizer assim, em qualquer situação, em qualquer que seja a situação, mesmo quando morre alguém de nossa família. Bom, foi a vontade de Deus. Quando é que nós vamos chegar nesse tempo aí? Para vocês perceberem que quanto vai demorar, ou quanto vai demorar adentrarmos no mundo de regeneração, depende somente de nós, de nossas mudanças. E quando acontecem esses desastres naturais, a gente percebe que muita gente não acredita na humildade. Acredita que quebraram, que perderam tudo, mas tudo bem, a catástrofe natural foi grande, foi. A Flores da Cunha, de repente, não tinha passado por isso há muito tempo, porque alguma vez já deve ter passado por isso, eu não me lembro. Mas a humildade é acima de tudo, gente. Sem querer justificar o ato em si. Mas nós precisamos ser humildes nesses casos. E não vai resolver absolutamente nada nós nos revoltarmos com Deus, muito menos com Jesus. Porque quem é que duvida que o planeta esteja se vingando? Depois de tantos e tantos e tantos acidentes que estamos provocando no nosso planeta e agora ele está se vingando. Quem é que duvida disso? Quem é que duvida disso? Então nós temos que pensar, gente, raciocinar, discernir. Nós não podemos pensar com o outro. Nós temos que pensar com o nosso cérebro. Nós temos que ter uma mente questionadora. Nós temos que ter uma mente que duvida. Nós temos que ter uma mente que questione o porquê que está acontecendo tudo isso. Questionamentos, gente. Essa é a palavra. Dentro da filosofia a gente aprende nisso. Dentro do espiritismo a gente aprende cada vez mais questionamentos. Vamos nos questionar o porquê isso. Por que aquilo? Será que é porque Deus quis isso? Deus não está nem aí para isso, cara. Deus não está nem aí para aquilo que aconteceu, Flores da Cunha. Aconteceu porque tinha que acontecer. É um desastre natural. Agora, se foi ruim para alguns e não foi ruim para outros, vamos fazer o quê? Vamos dizer assim, foi a vontade de Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. Ser humilde. A humildade é a grande força planetária. A humildade é a grande força planetária que consegue superar o orgulho e o egoísmo. Se nós não estivermos equalizados com a humildade, jamais adentraremos no mundo de regeneração, porque estaremos sempre sujeitos ao orgulho e ao egoísmo.